Sua madrugada está começando. E pra cama sem ele não dá. Clube do Pijama. A partir de agora. Sonhe com o Sanjos. E durma com o Clube do Pijama. Ele está no ar. Love inside, I swear I'll always be strong. Para você que sofre de insônia, Clube do Pijama. Clube do Pijama. Thinking of you, I'm thinking of you. All I can do is just think about you. Thinking of you, I'm thinking of you. Pijama. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Existe aqui uma mulher, uma bruxa, uma princesa, uma diva, que beleza. Escolha o que quiser. Mas ande logo, vá depressa. Nem se atreva a pensar muito. O meu universo ainda despreza. Quem não sabe o que quer é meu coração. eu pus no bolso, mas apareceu um moço que tirou ele dali. Não, isso não é engraçado, não. Um coração assim roubado bate muito acelerado. Devolve, moço, devolve, moço. É o meu coração pro bolso. Devolve, moço, devolve, moço. O meu coração pro bolso. Uma diva, que beleza. Escolha o que quiser, mas ande logo, vá depressa. Nem se atreva a pensar muito. O meu universo ainda despreza quem não sabe o que quer. Meu coração eu pus no bolso, mas apareceu um moço que tirou ele dali. Não, isso não é engraçado, não. Um coração assim roubado bate muito acelerado. Devolve, moço, devolve, moço. Ai, abandono o meu coração pro bolso. Devolve, moço, devolve, moço. O meu coração pro bolso. Clube do Pijama. Self-centered clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Myself and I, we pass the street and in out to

who soldiered through the profane. They were distracted and shut down. So why would you talk to me at all? Such words were dishonest. Come away, little lamb, come away to the slaughter, but you're the ones appointed to see this through. We are calling for you. We are calling. Clube do Pijama. Sorrisos e da paixão, a matemática do teu coração. Então deixa eu te mostrar que mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode me amar assim como eu te amo. Então deixa eu te mostrar que mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode me amar assim como eu te amo. Tudo que você me der e multiplicar como eu quiser, pra chegar no resultado que não pode ser mudado, é fazer você feliz. Eu vou mostrar tudo que podemos somar, e ai de você pensar que eu vou dividir, pois hoje só o teu sorriso é que me faz sorrir. E as contas são só pra te mostrar que o que conta soma dos sorrisos e da paixão, a matemática do teu coração. Então deixa eu te mostrar que mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode, pode me amar assim como eu te amo. Então deixa eu te mostrar que mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode, pode me amar assim como eu te amo. Então deixa eu te mostrar que mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode, pode me amar assim como eu te amo. Yeah, yeah, yeah. Assim como eu te amo. Yeah, yeah, yeah. Para você que sofre de insônia, Clube do Pijama. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Nosso amor conhece bem a gente, nem igual nem diferente, não é antes nem depois. O nosso amor é o que a gente sente, nem culpado ou inocente, nessa história de nós dois. O nosso amor não é obra do acaso, é um plano desenhado, coisa simples de entender. O nosso amor resiste à tempestade, se completa com a metade que nos faz em um só ser. Por isso eu vivo por você, longe de você meu coração fica perdido, o mundo fica dividido entre o que será e o que já foi. Por isso eu vivo por você, chamo por você, porque ninguém tem o direito de nos dizer o que é perfeito nessa história que é só de nós dois. Nosso amor é o céu todo estrelado, onde eu sonho acordado e me ilumino de você. O nosso amor perdoa o que é bonito e se joga no infinito de paixão e de prazer. O nosso amor não é obra do acaso, é um plano desenhado, coisa simples de entender. O nosso amor resiste à tempestade, se completa com a metade que nos faz em um só ser. Por isso eu vivo por você, longe de você meu coração fica perdido, o mundo fica dividido entre o que será e o que já foi. Por isso eu vivo por você, chamo por você, porque ninguém tem o direito de nos dizer o que é perfeito nessa história que é só de nós dois. Essa história que é só de nós dois. Para você que sofre de insônia, Clube do Pijama. Clube do Pijama. sinais e que os tempos passaram, passaram e mudaram demais. Sinais de que tudo mudaram, viraram para frente e para trás. Sinais de que não temos culpa de ficarmos assim, como simples mortais. Sinais de que não conhecemos o valor dessa vida. Orais. Sinais no teu rosto cansado, calado, mesmo quando falais. Sinais de que vamos agora, na hora desse sonho audaz. Sinais de que ainda dá tempo de chamar tua irmã que perdeu-se no tempo, de falar com a outra, com teu homem querido, teu ator preferido. Quem mais? De algum alienígena que faz sobre os campos sinais. Sinais que parimos um trono capaz de sermos imortais. Sinais que marcaram teu corpo, que viraram as mãos do destino que faz. Sinais de que ainda nascemos e não temos ao menos a paz. Clube do Pijama, Clube do Pijama. Estou mais perto de você, estou mais...